Some legends are told, some turn to dust or to gold, but you will remember me. Remember me for centuries. Fala, amigos do The Fraternity! Estamos em mais uma rapidinha. Eu sou Rafael Marques e hoje nós vamos falar de uma equipe que está em relativa reconstrução há algum tempo. Será que esse ano o Texas Longhorns vai ou será que esse ano o Texas Longhorns fica? Para começar a responder essa pergunta, fala para mim, Natan, da tabela da equipe. Eu... Meu Deus. Bom, a tabela de Texas é um pouquinho complicada, porque eles já começam com Notre Dame. E se for julgar pelo ano passado, a torcida de Texas não vai ficar muito feliz com isso. Mas, uma nova temporada. Então, pode ser que os Longhorns tenham sorte dessa vez. E também enfrentam UTEP e Cal fora de casa. Dentro da Big 12, Oklahoma, como sempre, em campo neutro, no Cotton Bowl Stadium. E Oklahoma State, Texas Tech fora de casa, são jogos complicados. Porém, recebe TCU em casa na última semana da temporada. É um pouquinho complicado, mas isso a gente pode dizer da Big 12 inteira, porque é uma conferência bastante competitiva. Mas os Texas têm esse diferencial dessa tabela fora de conferência, com dois jogos bem complicados para os Longhorns. E com relação a elenco, Nick, vem me falar do seu time do coração. Então, se por algum motivo, de uma hora para outra, a NCAA dissesse que somente freshmen e sophomores poderiam jogar o college football, o Texas Longhorns ganharia o título nacional com facilidade. O Charlie Strong tem conseguido manter bons recrutamentos nos últimos anos, especialmente esse ano de 2016, e com a derrocada de Baylor, com jogadores querendo sair, o time saiu da 11ª melhor recrutamento para o 7º melhor recrutamento do país. E os jogadores mais importantes, ou eles são sophomores ou eles são freshmen. Então eu posso citar como Malik Jefferson, como um dos melhores linebackers, como um dos melhores jogadores dessa defesa dos Longhorns, né? Também eles têm o Shane Bukiello, que provavelmente vai ser o starter, então true freshman starter nos Longhorns. Isso desde o Colt McCoy não acontecia. Então é um time que tem muita esperança para o futuro, né? Além de, claro, ter o Chris Warren, que já começaram com os Smash Brothers, ele e o Kik Johnson como os running backs, e também como Josh Bird, que no ano passado foi o líder em recepções dos Longhorns como freshman, e esse ano provavelmente ele vai ter um destaque maior, tendo um quarterback que consiga lançar de fato. Então os Longhorns, eles têm um futuro muito brilhante. Vamos ver só como esse time, pelo menos no papel. A gente sabe que recrutamento, nem sempre o jogador vive as suas expectativas, mas de jogadores está muito bem servido, especialmente de jogadores novos. Bassi, fala para mim então, quais são as esperanças do Texas Longhorns nessa temporada? O que eles podem fazer? Olha, sendo bem realista, Texas tem uma tabela e um elenco que, se for desenvolvido da maneira correta, e eu acredito que vai ser, porque todo mundo sabe, até o Nicolas, ele torce pro Texas, ele tem suas dúvidas em relação ao técnico, mas ele sabe que eu adoro o técnico do time dele. Adoro o Charlie Strong, enfim. Eu acho que ele tá desenvolvendo o elenco de uma maneira correta, então eu acho que entre tabela e elenco, Texas tem o necessário para conseguir vencer 8 ou 9 jogos. Sendo bem realista, se você comparar com os 5-7 da temporada passada, é um aumento considerável, né? Mas eu acredito que seja possível. Só que a maior questão é que a gente sabe que na Big 12 muitos jogos acabam sendo resolvidos nos últimos segundos porque falta qualidade em um ponto ou em outro. Então os upsets podem fazer toda a diferença. E a gente sabe que Texas ano passado teve no lado positivo de um dos upsets, que foi quando eles derrotaram o Oklahoma no Red River. Esse lado, esse ano, eles podem estar novamente ou no lado positivo ou no lado negativo. Então, é muito relativo, mas eu acho que é uma equipe que, pelo menos para um bowl game, eles vão. Na pior das hipóteses, um bowl game Texas está garantido. É isso aí, pessoal. Essa foi mais uma rapidinha do The Fraternity. Hoje a gente falou do Texas Longhorns. Fique ligado, nós estamos fazendo a cobertura de toda a pré-temporada do College Football e você pode saber mais ainda acessando o nosso site. É isso aí, pessoal. Até a próxima. É, bom, eu me distraí aqui. Peraí. É, bom.